mascava, controlava o meu ser. Tinha uma voz que me falava, pra isso que você vai viver. O tempo fecha, as lágrimas no rosto escorrem. Eu tô gritando, já faz tempo, ninguém me socorre. Pedi socorro pra quem se ninguém me escuta. O meu silêncio já é um grito, por favor alguém me ajuda. 10 dias de cama, desmotivado, sem conseguir se alimentar, se sentindo um fracassado, sem ânimo nem pra levar minha filha na escola, mas ela depende de mim, o que eu faço agora? Pensei várias vezes em acabar com tudo, pegar minha PT, destravar e foda-se o mundo. Psicológico abalado demais, e vocês preocupados com minha ausência em redes sociais. O fato é que a gente vive só, essa é a pura verdade, tá cada dia pior. Ninguém se importa com ninguém, eu senti na pele, a solidão vem com uma faca que no meu peito fere. Rodeados de amigos, mas restaram poucos pra dividir uma ideia, falar um com o outro. 2000 seguidores e nenhum direct, perguntando de mim só quando sai o próximo rap. Caio, mãe de Deus, por todos aqueles que não conseguiu falar. Caio, mãe de Deus, por todos aqueles que fez sua vida se cefar. A chuva permanece, meu passo tá lento. Meus pensamentos se dividem em vários pensamentos. Me sinto dentro de um labirinto, com os olhos vendados, totalmente perdido, buscando a cura pra aliviar a minha dor. Há tempos eu não recebo um carinho, um gesto de amor. Ao mesmo tempo vou tentar me abraçar, vou acariciar meu rosto, quem sabe eu pare de chorar. Apreciando a natureza, o tempo vai passando, ansiedade como a chuva vai se acalmando. Vou abrindo meus olhos, buscando a direção, tentando achar o equilíbrio da situação. Me levanto do chão, saí do calabouço. Às vezes eu sinto que estou morrendo aos poucos. Feridas abertas que não cicatriza. Não sei se é o destino ou se são as etapas da vida. O fardo tá pesado, mal consigo andar. Já não tenho mais forças e nem onde tirar. Talvez com esse álbum eu possa brilhar. Ou pode ser que nunca mais você me vê cantar. Caio, mãe de Deus, por todos aqueles que não conseguiu falar. Caio, mãe de Deus, por todos aqueles que fez sua vida se cefar. Caio, mãe de Deus, por todos